Reduza para 2190 mais. 2190. Oscar November Echo, essa boa intercepta o localizador. Gente, Oscar November Echo. Alô, gol no 732, aproximado da Juliette. Volante 738, prossegue táxi via Juliette, portão 05. Juliette pro 05, volante 732. 3198 também está indo Juliette. Portão 3198, prossegue Juliette, portão 03. Juliette 03. A Juliette Mike está estabilizado, Locke aguardando o guide. Torre, 118.95. 118.95, Juliette Mike. Confirme, cruzamento da pista no 735, táxi até o patitante. Juliette, Bravo Delta, autorizado, cruzamento da pista no 735, táxi até via Quebec, Mike na Lima, chame o solo, 121.19. Corre o Mike, Juliette Mike, estabilizou no localizador. Estabilizado, fui LS. O meu Mike, Juliette Mike, foi quem chamou, Antônio? Afirmativo, tá estabilizado, fui LS, 1-0. Mike, Juliette Mike, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguarde autorização, vento 1-0-0 graus, 1-5 nós, altímetro 1-0-1-4. Gente, Mike, Juliette Mike. Tráfico no 03, o senhor tem o acionamento autorizado, pushback, coordenação aqui em Pirissol, chame para o táxi. Autorizado o ingresso na pista no site, reporte anelo e pronto. Pioneiro 32 no solo aos 20, livre à esquerda, mantenha a minha escuta até o corte. Uno 260, pode continuar a descida. Até 3 mil pés, ajustando a 0-4, Uno 260, reduzindo para 1-7-0-9. 3 mil pés, meio 14, confirma a velocidade. 170. Velocidade 1-7-0, com 1-2-6-0. Oscar November Echo, estabilizou? Afirma, estabilizado no lock. Torre 118.95. 118.95, obrigado, November Echo. Autorizado Salvador Aracaju, aerovia Golf 677, o nível de voo é o 090, saia da Conde, decola da pista 10 com a primeira curva à esquerda, transponder 0172 e o controle Salvador 120 decima 8, apenas modificando transponder 0260, ok? Confirma? Afirma, Oscar November Echo. Oscar November Echo, autorizado, reporte na final, mano, no site, baixar travado. Gente, reportaria November Echo. 595. Agora 513 milhas de Salvador, serviço radar terminado, mantém o nível no 40, ingressar na terminal Ilhéus, chama mesmo, 1201. Ilhéus, 260, 2 mil pés, ajuste no 0-4, está livre LF, reporta estabilizado. Bono 260, 2 mil pés, 1014, portará estabilizado LF X-ray da 1-0. Salvador, muito bom dia, Altan 3191, informação mais para cópia Galeão 340, posição 62. Altan estabilizou no avião, né? Formação em curso agora é novembro, ajuste 1014, pronto, cobre. Autorizado Salvador, Galeão, via Lopes Lono, A0, Rismap, Lúvito, Barbacena, Pós-Toquim, após você conforme a rota apresentada no plano. O nível de voo 380, saída da El, Leda após Leda Bridge, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, transponder 5001 e o controle Salvador 120.8. Autorizado Galeão, nível 380, Lampes Zulu 10, Esmap, Lúvito, Barbacena, Toquim, Decol da Noveco, Correia, da Elveda, Brit, na zona 5001, o controle 208. Correia, tinha pronto na 3191. Semana pronta, senhora Bíblia, lá de coordenal 340. Afirmativo, um minutinho então, vou coordenar com o Centro Recife, o TAN 3191. Então, agora. Memereco, livre pouso pista 17, vento 1-0-0 graus, 1-3 nós. Sente livre, pouso na pista 1-7, Oscar no Memereco. Clima e uniforme 1, decola 224, chama em controle 1-2-0-2-1-8. Claro, controle 2-0-2-1-8, livre pouso pista 1, obrigado, bom dia, senhorita. Tanto do Oriente. A praça aí. Papapá, limpa o uniforme Zulu, reaxé. Papapá, lima o uniforme Zulu, mantenha as condições visuais, corredor axé, reporte 20 milhas afastado de Salvador. Reportar 20 milhas afastado de Salvador, Zulu. Só de pouso, foram 260. Fica em 2340. Autorizado táxi à direita via Índia, ponte de perda pista no 014, 1-1-8, decimal 95, ajuste no 014, azul 4207, bom final de ano. Mike Juliet Mike prossegue táxi via Juliet, contornando os portões e aposta novamente na Lima. Mike Juliet Mike. Juliette vai reportar na Lima. Taxi, setor 45. Mantenha minha escuta do alcance. 260 baixado travado? Bem checado, voo no 260. 0 livre pulso, 0 graus, 139. Utilizado pouso da 1-0, vou no 260. Bom dia, Tati 207, considera da 1-0. Bom dia, 4207, após o banho na curta da 1-0, da linha, vai ser 0-0. Gente, após o banho na curta, a minha Mike para ingresso na Lima. Mike Flash Mike cruzado, ingressar na Lima, pós Mike e Quebec. Na Quebec, chame 2 novamente em 1-1-8-3-9-5 para cruzar 1-7-3-5, Mike Juliette Mike. Sente, Juliette Mike. Fala, eu vou 1-2-6-0, entrando na Lima. Bono 260, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa reportará antes do Juliette, vou no 1260. Papá Romeu, Kilo, Papá Mike, prossiga. Se não tiver um voo local Salvador, Salvador, confirma a intenção. Gente, eu confirmo a intenção do sobrevoo. Gente, o procedimento SPR na vertical do campo. Sim, eu vou fazer a coordenação com o controle e chamo o seu pacote novamente. Fio, fio, papai, Mike. VV Alpha, acione código transponder 01171. VB Alfa, confirme, irá prosseguir visual para Salvador? 260 autorizado, Juliette, portão 04. 04, vou no 2. Papá Romeu, Índia, VB Alfa, sim, mantenha-se em condições visuais. Reporte no ponto ideal de descida. Reportando visual com Serra November, Mike Echo. Controle Salvador 4207 da Azul, passa 1000 pés na Bell. Azul 4207, contato radar, saída da Leda Bridge, submantenha 340. 340 na Bell Leda Bridge 4207. Kilo Quebec Serra, prossiga. Papatango Kilo Quebec Serra, mantenha-se em condições visuais. Corredor Vera Cruz, ajuste em Salvador no 014, no 1500 pés, reposte Paris. Ah, vai decolar da 1-7. Pós-decolagem, coordenação com controle. Confirme apenas o pátio que se encontra agora. Oceano 6200, chegada Mari, desça para nível de voo 070, ajuste 1014. 070 na 1. Tio Kilo, Papa Mike, apenas confirme o pátio, você se encontra? Ao grupamento aéreo, ok, no Graé. Tá livre adicional, Kilo, Papa Mike, aguardando transferência para a torre, ok, Kilo, Papa Mike. Coordenação. ZIP 537743 para o dispatchamento. PM para o solo? ZIP 536743 para o dispatchamento. ZIP 5367, autorizado, chame táxi. E para dar táxi. Lima, uniforme Zulu, prossiga. As duas armadilhas de Salvador e Lima, uniforme Zulu. Uniforme Zulu, frequência livre para coordenação, não há tráfego reportado. Vai na linha agora, obrigado, bom dia, Lima, no nosso piloto. Controle Salvador, Papa Romeu, Charlie, Serra Eco. Papa Romeu, Charlie, Serra Eco, prossiga. Solicita após ETAP, cancelar, se possível, prosseguir visual. Sobrevoo a 1000 pés na vertical da ilha do Pia dos Frades. em controle, o Kilo Papa Mike. A torre agora é 118 decimal 95, ajustando 1014, Kilo Papa Mike. Papa Romeu Lima, aguarde para cópia, por gentileza, informação 90. No 4082, após ITAP, desça para 2.000 pés, ajuste no 0014, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reposta estabilizado. ITAP 2000, reposta estabilizado, azul para 0182. Salvador, Soné 6255, com informação 90. Soné 6255, via chegada Mari, desça para nível de voo 070, ajuste 10014. Via chegada Mari, desça 070, 7014. Papa Romeu, Charlie Serra Eco, desça para nível de voo 050. 050, Charlie Serra Eco. Soné 6200, desça para nível de voo 060. 060, 6200. Lima, confirma o fato, você encontra a pista que decola? Ativo o pátio 5, voo local Salvador, Salvador, confirma a intenção. Sente, vai prosseguir com o litoral norte via corredor forte, confere. O triplo Romeu Lima está autorizado. O voo local Salvador, Salvador. Rota direta. O nível de voo 035. Decola pista no 7. Vai primeira curva à esquerda. Ingressando no corredor forte. Restrito 1.000 pés. Restrito 1.000 pés. Aguardando liberação do controle. O transponder 0122. E o controle Salvador 120 decimal 8. Afirmativo, estamos confirmando o restrito no 1.000 pés, que é aguardando a liberação do controle para a seção a 3.035. Afirmativo, triplo Romeu Lima, pátio 5, confirma o POB. 03 no POB, para acionamento táxi secular, a torre agora é 118 decimal 95, ajuste 1.04, Romeu Lima. Clarence, American 238. American 238, November is information, ready to copy. Ready to copy, American 238. Clear from Salvador to Miami, Kilo Mike India Alpha, via Upper Zulu 20, then Tango Romeo Sierra, then Upper Zulu 7. After that, as your flight plan or route. Flight level 340, Momo, Kogibo, and Flock Departure, Momo, Kogibo, Flock Departure. Take off runway 10, first left turn, squawk 5011, and Salvador departure control 120.8. Upper Zulu 20, Tango Romeo 0, Sierra, Upper Zulu 7, flight plan route, flight level 340, left turn, runway 10, 5011, 120.8, Momo departure, American 238. Primitive, Momo departure, Kogibo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, then Flock, Momo, Kogibo, Transition, Flock. That's a Kogibo, Transition, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniform, correct? Primitive, Momo, Kogibo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniform, Kogibo, then Transition, Flock. Kogibo, Transition, Flock, for the Momo departure, Max 238, thank you. Affirmative, just confirm your airway, Upper Zulu 20. Upper Zulu 20, Tango Romeo Sierra, Upper Zulu 7, flight plan route, thank you. Just correct, American 238, report right to push back and start up. 5 minutes, ready for push, I'll call you. para o pushback acionamento, Tan 3191, posição 62. 4082, continua a aproximação, reporte com trem baixado e travado, que nega 190 no 4. Reporta ali, 4082. Silo Quebec Serra, chame torre 118.95. Confirme. Silo Quebec Serra, bom dia, visual com azul na final da rotatória. Gente, Silo Quebec Serra, porta na rotatória. Porta na rotatória. Gente, o Kilo Papa Mike, a solução é alugar o Brasil. Chame a torre agora, 118 decimal 95, o ajuste 1014, Kilo Papa Mike. Tirou o procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Afirma, tirou o podcast, 2000, reporte estabilizado. Vai ser autorizado o final do nosso site, reporte na vertical da RMA. Sentime na lógica, o Kilo Papa Mike. Trip 5367, contato radar, saída Buca, submantenha 190. 190, 5367. O meu Oscar Bravo, vou na proa da rotatória, reporte visual com campo. Rotatória, Bravo. Controle Salvador, bom dia, Papa Papa, Bravo da Serra. Papá, papá, Bravo, Bravo Serra, bom dia, vou na proa de Mari para a chegada Mari. Desça para nível de voo 090, ajuste 1094. 090, 094, no ajuste, controle demais, Serra. Controle TIP 5367. 5367, prossiga. Senhora, haveria alguma possibilidade de a senhora coordenar lá com o centro do Recife, com a torre da Caju, voar no meio stop direto na praia de Recife? Sim, só aguardo coordenação. Obrigado. Bravo, Bravo, Terra, prossiga. A gente mantenha para sequenciamento número 6, na, meia dúzia na aproximação. Índia November Alpha, desça para 1.500 pés, reporte visual com local de pouso. Oceané 6255, desça para 3.000 pés, ajuste 1094. Para 3.000 pés, com 1014, Oceané 6255. Trip 5367, o centro solicita que o senhor mantenha o perfil de saída. Ok, vai manter o perfil de saída, Trip 5367, Guarana Lavão, por favor, com o centro coordenado, obrigado. Trip 5220, reduz a velocidade para 200 nós, número 4 na aproximação. Reduzindo para 200, 5220. 3, direita, solo, 1, 2, 1, decimal 9. Direita, solo, 2, 1, 9, 2, 1, 4, 0, 2, informa que recebeu aviso de tráfego na final, na rua final. Recebeu o quê? Aviso de tráfego, tráfego alerta. Sim. Sete gol ao 777, autorizado. Salvador, Porto Seguro. Via para o Whisky 50. Nível de voo 340. Série da El, Leda, após Leda, direto, Porto Seguro. Decola pistão no zero, primeira curva direita. Transponder 5007. Seu controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado, Porto Seguro, zero, nível 540. Da Correto, tinha pronto o Bono 777. Agora pronto, 777. Solo, bom dia, Azul 4082, Azul. Azul 4082, consegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 4082. Do Quebec Serra, no solo de 4-4, trepasse papai, aguarde para prosseguir até o pote 5. Autorizado, reporte aéreo pronto, terceiro na 7. Pesado Salvador, Recife, via Upper Whisky 58, nível de voo 390, saída Pucca, transição Caju, decolada pistão 1-0, primeira curva esquerda. Transponder 5554, e o controle Salvador 120, decimal 8. Bruno 260, autorizado Recife 390, via Uniforme Whisky 58, decolada pistão. Está 1-0, curva esquerda, Pucca, Caju, transponder 4, controle 208. Correto, bom 2-0, chame pronto, no 04. Câmara pronto. A frequência livre. Oi, Salvador, passa Romeu, Alberto Bravo. Romeu, Alberto Bravo, prossiga. Está na rotatória, cara, está com intenção de cruzamento do aeródromo para o corredor Axé, mantendo 500 pés, o Oscar Bravo. Gente, é o meu Oscar Bravo, vou prosseguir para a final da 1-7, ok? A intenção da torre é cruzamento sobre a pista 1-7. Em princípio, mantenha a porta na vertical da Rimal, o meu Oscar Bravo. Na vertical da Rimal, o Oscar Bravo. Essa proa por 10 milhas. 280, 10 milhas limitado, Charlie CS. Juliette, portão 01, técnica, parte 05. 5, desça para 2 mil pés, permanece o ajuste, autorizado final de procedimento ILS X-Ray, aposta habilitada. 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray, Oceané 6255. Graus e 959. Querendo impor 134, 100%. O Romeu Oscar Bravo, mantenha o setor aguardando para prosseguir, ok? Vai, mantenha a posição, Romeu Oscar Bravo. Gente, Romeu Lima, aguarda para decolagem. Azul. IP 5220, desça para 3 mil pés, permanece o ajuste. 3.000, mantém a 090? Trip 5220 para final do procedimento ILS, curva direita, proa 110, reporte habilitado. Direita 110, reportará estabilizado, 5220. Papapá, Bravo, Bravo, Serra, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 360, limitado pelo localizador. Esquerda 360, limitado pelo local, Serra. Oi, Salvador, muito bom dia, tá? 3, 1, 1. 0, 0, 0. 3, 1, 9, 1. Bom dia, mantém ponto de espera da pista no 0. Bravo, Bravo, Serra, prossiga. Sim, tá autorizado. Reduza para 1709, Bravo, Bravo, Serra. Trip 5220, tráfego que o precede meia dúzia de milha, mantém 190 de ground speed, Airbus 318. Tá ciente, o 5220. Vai manter 190, 522. 0 graus e 159. Já pode aprovar? Negativo, mantém a pro número 4 na aproximação. 0, saída Momo, Cogbo, pós-Cogbo direto, Petrolina. Transponder 5573, e o controle Salvador, 120, decimal 8. Juliette Tangelo. Como código, é falando da 10 com a esquerda. O 5573 no transponder, 108 ao controle. O Juliette Tangelo passará para a janela. Sente o Juliette Tanzulu, contagiamento correto, apenas confirmando após Cogbo, direto Petrolina. Ok, chame pronto para acionar o Juliette Tanzulu. Após Cogbo, direto Petrolina. Reportará, Juliette Tanzulu. Pioneiro 32, é o FAB 2332. Sente Pioneiro 32, um minutinho para cópia. Paulo Salvador, Schneider 6200. Schneider 6200 para o Sectax via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Schneider 6255, completo final do procedimento, chame torre, 118.95. 118.95, confirma. Afirmativo. Obrigado. Papá Romeu, Charlie Serra Eco, para o localizador, vou ir na proa de Duna. Ei, ô, Romeu, você não vai manter o setor e mil pesos, viu? Afirmativo, no meu pés com curva pela direita, Romeu Romeu. Eu não entendi, confirma para o Romeu Lima? Vai manter o setor com curva pela direita, o Romeu Romeu Lima, aguardando pro cruzamento. Ok, então eu vou fazer uma curva de 270 graus pela direita, Romeu Lima. Torre Ressoner 6255. 6255, aguarde autorização pro pouso. Guardando com o vento aí. 100 com 14. Gala, guardando autorização. São 319 na instrução para manter o ponto de espera, ok? Já tá engraçado isso ali. Mantenha a posição, mantenha a posição. Tá 3191. Vai manter a posição, tá 3191. Libera a direita aí, libera a pista direita via Charlie. Tá 3191. Confirme o motivo. A instrução foi manter o ponto de espera devido à aeronave na final. Negativo, foi alinhar e decolar, está gravado. Se quiser pode puxar, a gente puxa aqui também. Libera a pista ou mantém? Próxima Juliette, 6200. Na 6200, prossegue Juliette, portão 02. 02. Porque a gente vai ter que arremeter aqui no final. Tá 3191. Então vamos lá, liberar e vamos puxar essa gravação e vou trabalhar direito. Romeu, fica bravo, transfere controle em 120, decimal 8. Travou. Romeu, Romeu Lima, mantenha o setor aguarde para o cruzamento. Romeu, Kilo, Papá Mike, acione código transponder 5006. 5006. Lima, mantenha o setor e aguarde para o cruzamento do campo. Ô, Janel, desculpa aí, Altan, mas o erro foi da torre, viu? Nada, companheiro, um abraço. Pode ver, pôs 6255. Está livre o pouso, 6255. O Xané 6255. Livre o pouso, 6255. Torre Salvador, Altrip 5220. Felipe 5220, continua a aproximação, aguarda as instruções para o pouso, que é legal, no 0, no 3. Pioneiro 32. Concordia Serra, Fêmea aqui 400 pés, vai com proa do segundo plano, que é olhando para o Delta, Romeu Cabral. Romeu Cabral, mantém as condições visuais, corredor Axé. Mantém o litoral sul, 500 pés, em condições visuais, reporte visual com local de pouso. Bravo. Salinho 1, 2, 1, 2, 1, 9. Direito 2, 1, 9, 6, 2, 5, 5. Lima já pode ir para o setor norte? Confirme. Romeu Lima já pode ir para o setor norte? Negativo, vem tráfego na final do 0, agora de cruzamento, Romeu, Romeu Lima. Você vai fazer backtrack aonde? No pátio. No pátio. Ingressa na Índia. E no pátio 1 não faz o backtrack e reporta no ponto de espera novamente. Solicita informações mais tarde para não acontecer mais esse tipo de absurdo. Sim, taxi em frente. Ingressa na Índia. Pátio 1, realiza o backtrack. Reporta novamente no ponto de espera. Então 3 e 1, 9 e 1. Você faz o backtrack e reporta no ponto de espera. 3 e 1, 9 e 1. Um minutinho para qual, por gentileza, prepara Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge, beleza. Diálogo no 57 na posição para funcionamento. Confirma o tráfego, chamou o solo? Gol 1-3-7, posição 5 para funcionamento. 7, gol 1-3-7, vai aguardar o número 2 no setor, por gentileza. Ok, número 2, 7. Papá Romeu, Charlie Serra Eco. Autorizado o sinal de procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, Charlie Serra Eco. Bom dia, o Papa Papa, bravo, bravo Serra. Bravo Serra, continua a aproximação, aguardando instruções para o povo. Serra, aguardando instruções. Ô, Torre, aqui no setor, o Romeu Lima pode subir pelo menos até uns 2 mil metros? Afirmativo, o Romeu Romeu Lima, 2 mil pés. Então. 04 a bordo, 05 horas de autonomia, confirma a alternativa? Afirmativo, autorizado táxi até hotel. Reporte na hotel novamente para o cruzamento da 1028, o Pioneiro 32. Papá Romeu Romeu Oscar Bravo, tráfego 1 hora, 3 milhas, mantendo 500 pés no corredor Axé. É um eco, quilo 197. Bravo. Nossa puro, segundo plano. Meu Cabral, sim, frequência ali para coordenação. Mac 238, taxi. America 238, red taxi, via Main April and India, on hold the short runway 10, tower 118, decimal 95, 281013, America 238. Tower 118.3, India, hold short runway 10, American 238. America 238, just confirm America, tower 118, decimal 95, okay? Oh, 1895, thank you. Tá pra certo, que encontrei em baixa travada. Bravo, bravo, Serra, o vento 090 graus, 149, autorizado, pouso, piscina 0. Serra, qual pouso autorizado? O Juliette, bravo, Delta, autorizado, acionar, chame para o táxi. O Juno está na escuta, prossiga. Mantenha a escuta, 3190. É 255, após a passagem do Boeing da América, prossegue Juliette, portão 08. Após a passagem do América, prossegue Juliette, portão 8, 6255. Meu Lima está na proa 150 aqui, eu tenho que ir para um aeroporto aqui na minha retaguarda. Gente, então, o triplo Romeu Lima, reporte no farol de Itapuã. Botão 3191, agora prosseguindo. Não, é, na verdade, é verdade que foi autorizado ao senhor alinhar e manter na pista 190, confirmado, alinhar e decolar, realmente a colega autorizou o senhor alinhar e decolar, e logo em seguida pediu para desconsiderar e manter o ponto de espera. Bom, o senhor ouviu a primeira e não ouviu a segunda. Nós ouvimos aqui a gravação, o senhor não cotejou, desconsidere e mantém o ponto de espera e alinhou. Foi simplesmente isso que aconteceu, está tudo gravado. Simplesmente isso, só isso, simplesmente isso. Afirmativo, o senhor não ouviu a segunda instrução. Eu não cotejei porque eu não ouvi. E o que foi gravado foi alinhar e decolar. Afirmativo, o senhor não ouviu e ingressou na pista. E aí o que foi pedido para que o senhor liberar, só isso. Só isso, então estamos aqui, aguardando a decisão para decolar. Bravo, bravo, Serra, solo 59, direito, solo 1, 2, 1, decimal. 1, 2, 1, 9, Serra. Para ingressar no pátio principal, após os dois tragos será autorizado, ok? Obrigado, meu amor. Pronto, Valdeiro, papa, papa, bravo, bravo, Serra, batalha. Papá, papá, bravo, bravo, Serra, boa tarde, prossegue táxi V Alfa, é porte antes da Juliette. Táxi Alfa, é porte antes da Juliette, é. Estamos centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 1-2-5-4-5-2-6-8-5-3-6-5-4-6-7-1. O trip 5220 prossegue, Juliette para o pátio 3. Juliette, pátio 3, 5220, graças. Tiro Papa Mike, reporte para cancelamento do plano de voo. Gente, reporte no farol de Tapuã, Romeu, Romeu, Romeu. Meu já tá aqui próximo já, o farol tá bom. Juliette Tango Zulu, prossegue, retaguarda o Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, Pioneiro. Gente, Pioneiro 3, 2, prossegue, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, Pioneiro. Sonda, agora no 260, no 44, se tiver funcionamento. O 260 vai aguardar, número 2 no setor. Número 2, aguardo o voo no 260. 0 no 3. 0 no 3, aguardo pra 260. Ok. China. Enquanto eu prosseguir retaguarda do mesmo, Romeu, me lembro. Pode ser, eu vou cruzar a pista para o Fernando Vendal no 7, observando o tráfego no final, ok? Principal, após, prossegue Índia no ponto de espera com a torre 1895, ajustando 1013, Juliette Bravo Delta. Bravo. O Juliette Tango Zulu prossegue, o Juliette Bravo Delta via pátio no ponto de espera da pista 1-0 via Índia com a torre 1895, ajustando 1013, Juliette Tango Zulu. Ajustando o traço na curta final da 10. Condições visuais, 500 pés, ajuste 10 no 3 e aporte visual com local de pouso. E o Papa Mike prossiga. Autorizado 2.000 pés, ajuste 10 no 3. 10 no 3, para 2.000 pés. Responder 5574 e o controle de Salvador 1920 decimal 8. Para Guarulhos, autorizado, conforme o plano, nível será o 340. Decola na da El Leda Bridge, intercepta pelo Zulu 16 e vamos embora. Pista é a 10, a primeira direita, 5574 e 208 é o controle de saída. Sente apenas confirmando a interceptar pelo Zulu 16 conforme a rota, ok? Isso, é pelo Zulu 16, BHZ, direto trip, depois ponto. Correto, aponta 3895. O gol no 777 inicia o pushback para o táxi. O gol no 777. O 3895 está na posição 3, para puxar o acionamento. Sente, está 3895, vai aguardar. É o gol número 3 no setor. Solo é o gol no 260, pode acionar o motor aqui na posição 4. Afirmativo, o Gol 260 vai guardar para o táxi, para o pushback, ok? Devido ao fluxo no pátio. Guardando para o pushback, vai acionar o motor aqui na posição, Gol 260. solo Salvador. Bom dia, o Papa Romeu Charlie Serreco. Papa Romeu Charlie Serreco, bom dia, você está aqui em Alfa, é ponte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, vai para o hangar da Aerostar. Afirmativo. Romeu, Romeu Lima, 3, siga. Fernando Vento, da 97, passageira base? Afirmativo, gira base, agora que pouso, Romeu, Romeu Lima. Lima, gira base, pista 197, o trem baixo travado. 3191, vento, uma centena, com 159, nós autorizado, decolagem, pista 90. Iniciando decolagem da 10, na 319. Fatia, eu tô chufando o blog da Gol, ok? O pioneiro vai subir? Afirmativo, pioneiro 32, segue o tráfego à frente, via parte principal e Índia, no ponto de espera, pistando 0 com a torre, 118 decimal 95, ajustando no 0 no 3, pioneiro 32. Salvador, o Índia no Beber Alfa vai ingressar no corredor Interlagos, reportará novamente na rotatória. Índia no Beber Alfa. Gente, Índia no Beber Alfa. O vento 1, 00 graus e 95, 9, 0, 0, pouso, piscina 7. Autorizado, pouso na 1, 7, vamos lá. Acho que já solicitou antes do senhor. Após o tráfego inicial no 04, o senhor será autorizado, que agora é o número 2. Ok, obrigado. Solo, azul 446, gentileza, qual a saída prevista para o Ideal? 44, azul 4463 para Ilhéus, saída será Dael, Leda após Leda, direto Ilhéus. Dael, Leda, Ilhéus, obrigado. Dael, Leda, Bridge, submantenha 380. Dael, Leda, Bridge, 380, está 390. Max 238 ready. 238 cleared, line up and wait, runway 10. Clear to line up and wait, runway 10, Bravo, Bravo, se há, tem condições de passar com segurança? Afirmativa, à frente do gol, tem condições de passar com segurança? Sente, ingressando na parte principal via Juliette, contorno os portões e aposte novamente para ingresso na Lima. Bravo, Bravo, se há. O pioneiro 32 prossegue Juliette, parte principal e Índia. Ponto de espera, pistão 0 com a torre, 1-1-8-2-9-5, ajustando 1013, pioneiro 32. Na Prode Duna? A Eco prossegue, Juliette, ingressando no pátio principal, contornando os portões e aporte para ingresso na Lima, o Charlie Serra Eco. Gente, Juliette, pátio principal, aportará para ingresso na Lima, Charlie Serra Eco. Solo Golo 777 para o táxi 189 a bordo, 2 horas e 14, eu sou no fim, terra da casa. Alô, loja autorizada, olhar mais aí, piscina 0. E aguardando. O Bravo, Bravo, você ingressar, está autorizado a ingressar Lima, Mike e Quebec. Na Quebec, para o cruzamento da pista 1735, chama a torre novamente em 1-1-8-95. Bravo, Bravo, você. Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chama a torre para o cruzamento. turno 777, autorizado para prosseguir com táxi, via parte principal, Índia, no ponto de espera da pista no 014, em 118 decimal 95, ajustando no 0 no 3, chegou no 777. Parte principal, Índia, ponto de espera, 118 decimal 95, 0 no 3, 177. Gol no 260, após a passagem do Boeing da companhia Calda, tem livre acionamento, pushback coordenação aqui, pediu só o chão para o táxi. Assim, após o passagem do Boeing da companhia, vai reportar o táxi, gol no 260. Salvador, o Índia November Alpha, está com a prova rotatória, aviso ao aeródromo. Índia November Alpha para ingresso no circuito, chame torre 118 decimal 95. Antes o 0 decimal 8. Ok, America 238. Bravo, bravo, Sierra, estou autorizado o cruzamento até o 45, hoje está na frequência livre. Oi, Salvador, o Papa Romeu, Índia November Alpha, comprou da rotatória, visual com o campo, senhor. Índia November Alpha, reporta na vertical da RMA. Reportará na vertical da RMA, o Índia November Alpha. Confirmando, o senhor quer fazer o pushback simultâneo com o Boeing da Gol? Afirmativo, a gente para no travesso 2 aqui, eu acho que o Gol vai parar no travesso 5 aí. Afirmativo, vou coordenar com o tráfego. Guarde um minutinho, o Gol 260 está na escuta? Gente, o senhor tem condições de fazer o pushback simultâneo com o Airbus da TAM, do 03? Sendo que o senhor será priorizado, vai perder prioridade, ok, para adequado, será o número 2. Não, então tá, pode fazer simultâneo sim, eu coordeno aqui com o pessoal de solo. Afirmativo, apenas confirmando, o senhor vai perder a prioridade para decolagem, ok? Vai ser o número 2. Ah, não, eu entendi que não ia perder a prioridade. Não, nós estamos quase regulamentando aqui, Saulo. Já regulamentamos, na verdade. Infelizmente, eu vou pedir para não pra poder fazer o primeiro pushback. Afirmativo, bom 260. Tá 3895 na escuta do Saulo? A gente copiou aí, obrigado. Saulo, tá na 6213. 1-3, no máximo 90, autorização para Galeão. Está na final, fui, Alerta. A intenção é prosseguir para 1-0 ou 1-7, confirme. 1-0 e arremeter. Ok, continua a aproximação, aguardando instruções para o pouso. Informa o tráfego à esquerda, a 1.000 pés, não interfere com a aproximação. Aqui o Papa Mike. Aqui o Papa Mike. Índia November Alpha, mantenha correção. Na vertical da RMA, efetue curvas pela esquerda, aguardando para prosseguir para a final da 1-7. Cliente, vai manter espera na vertical da RMA, com curvas à esquerda, aguardando a autorização de prosseguir para a final da 1-7. Índia November Alpha. Charlie Serra Eco, autorizado o cruzamento até o pátio 5, ao estacionar a frequência livre. Gente, mantenha ponto de espera, Juliette Tango Azul. Azul 4463, pronto para cópia. Juliette Bravo Delta decolado ao 12, transfere controle em 120 decimal 8. 208, Juliette Bravo Delta. Dúvido, Babacena, após Toquim, após que eu saia conforme a rota apresentada no plano. O nível de voo 360. Saída da El, Leda, pós Leda direto, Bridge. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Transponder 5027. E o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Correto, tinha pronto, estou na 6213. Autorizado o código. Gente, Bravo Delta. Controle Salvador, bom dia, 1407 dias, 5 da novembro, 240, Barona 50 na Mari. Azul 4076, autorizado do voo Anapro de Mari para a chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 10 no 3. Esse é o 050, ajuste 10 no 3. Então 3191, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 251-3325, é 3191. Previsão para o quilo Papa Mike, depois da remetida, previsão para o VOR de 15 a 20 minutos, ok? Ok, isso foi a Eletro Barrado. Mike, após a remetida esquerda, para o A3. Não, radial 030. Radial 030, chama o controle em 1-2028. Radial 030, controle de 128. Mulher, estamos autorizados, olhar e manter, estou na zero. Super alvo autorizado, pouso pista 97, vento 10 graus, 159. Tem livre pouso na 17, ainda não tem alfa, ciente das condições. Bom, Samba Lua, boa tarde, 2-4-5-4-6-3, para informar, toma bem, né? 250, desça para 2 mil pés, ajuste 10 no 3, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, repasse estabilizado. Desça 2 mil pés, IOI 13, repasse estabilizado ILS X-Ray, gol 9250. Destino, saída da El, Leda, pós-Leda e Léus. Decolada 10, primeira curva à direita. Transponder 5041 e o controle Salvador 120.8. Autorizado o plano X para Léus, transponder 10, que é da El, Leda. Passa a linha de voo 180, depois transfere para 065 para técnico alto. Transponder 5041 para 3208. Ela azul 4463. Correction, pronto, azul 4463. Chamará azul 4463. Papa Mike, ciente, mantém a radial 030, subindo para 2000, aguardando vetor para a final do procedimento ILS. Matheus. Papatango Oscar Alfa Hotel, chegada Mari, mantém o 090, ajuste em Salvador 10 no 3. Toque Salvador, eu vou chamar 6254, quem tem informação November, autorização Santos Dumont, nível de voo 360. X-Ray, curva esquerda, proa 090. Zero, ex-map, Lúvito, Barbacena, pós-Rio, pode prosseguir conforme a rota. Rio de voo 360, saída da El, Leda, pós-Leda, Bridge. Decola da pista 10, primeira curva direita, transponder 5064 e o controle Salvador 120.8. Autorizado Rio de Janeiro, nível 360, apertura 10 até ex-map, foi direto Lúvito, Barbacena, Rio e depois conforme. Decola a pista 10, curva direita, saída da El, transição Leda, depois direto Bridge, transponder 5064, controle 1208, Oxanel 624, portão 8. Correto, 6254, apenas confirmando nível 360, ok? 360 confirmado. Chame pronto, Oxanel 6254, 08. Morning. 25, 45, American 238.